Capítulo 57. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que ele fugiu de Saul para a caverna, para ser cantado com a melodia, não destruas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti me refugio. À sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos me prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Meu coração está firme. Por isso canto louvores a ti. Desperte minha alma. Despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois o teu amor se eleva até os céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra.